frequência do controle 119.8, a torre em 118.6200. Seu transponder 5443, Yankee Echo Zulu. Estamos confirmando, o destino é o aeródromo de Aracaju, o Serra Brava Alfa Romeo. Eu não entendi o nome da localidade. Mosqueiro, é próximo a Aracaju. 7 milhas de Aracaju, ok, obrigado. Para a decolagem, chamei Torre 118.6200, o Yankee Echo Zulu. Autorizado, reporte táxi web 6703. Visual, confirma altímetro 10 no Uno, chame a torre agora 118 decimal 6200. Muito grato, Romeu. Salvador, Papatango, Yankee, Papá, Romeu. Yankee, Papá, Romeu, prossiga. Está no farol de Itapuã, senhor, as intenções é ingresso e pouso, pátio da Bata. Está 20 segundos para bloquear o farol de Itapuã, mantendo o corredor aceso. Direcionamento, chama para o táxi Quebec Serra. É. Sente Papá Romeu, segue direto para o pátio. Segue para a Bata, senhor. É pátio da Bata. Sente, segue para pouso direto no pátio da Bata, Papá Romeu. Afirmativo, está autorizado, senhor. Segue direto. Está presente direto para o pátio da Bata, reporte nacional, Papá Romeu. Sim, esse grato. Prossigam, 649. Ilhéus 220 inicialmente, após procedimento visual, decola a pista 10 com curva direita, perfil da saída da El Transição Coral. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.6200. Seu transponder 5530, gol no 649. Gol no 649, aprovado. Delos 220. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição Corão, controle 198, torre 118.6, transponder 5530. Salve, pronto para puxar o acionamento no 649. Tomada. Autorizada a descida, reporte passando 2.500, Juliette Quebec Kilo. Kilo. Livre pouso pátio da Bata, vento 180 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no ONU, reporte solo controlado. Ciente, grato, Papá Romeu. poderia confirmar o vento, por gentileza, pro Yankee Papa Romeo? 180 graus com meia dúzia de nós agora. Ok, ciente, graças. Sim, pushback acionar, gate 1. No 649, autorizado, reporte táxi no 649. Comandante. Delta, ingresso Juliette Alfa Delta, quando lá chame Torre 118, meia dúzia, web 6703. Juliette Alfa Delta, no ponto espera, Torre 118, meia dúzia, 6703, obrigado. Boa. Tá livre, presidente. Do altímetro no 0111, o livre táxi chama para ingresso. No pátio. Decola da presente pro norte, porte fora do solo, vento 190 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 1. Altímetro no 0 no 1, em conta do low visual, com helicóptero e decolada pro norte pra gente. One zero, ok. Stand by 146, clear. Ok, aqui só funciona. 3-2, frequência livre. De Quebec Serra. É. Yankee Echo Zulu, ponto de espera, pronto para decolar. Yankee Echo Zulu, livre decolar para o norte, vento 190 graus com 9 nós. Yankee Echo Zulu, decolar. Zulu, avistado decolando aos 2-3, ingresso no corredor forte, evite sobrevoo da base aérea, chame controle 119.8 com voo. Chamar controle 119.8, evitar sobrevoo em cima da base aérea, grata. Aquilo que me encerra, livre ingresso, apartinado e pronto no 7. Voltará aliado, pronto no 7, fica na chave. Torre, boa tarde, 6703, ponto de espera, dá 1-0, pronto. 6703, boa tarde, ali mantenha no 0 deslocada. Ali mantenha no 0 deslocada, 6703. E Lima Bravo. Aqui é o 9653, Lima Bravo, Vila Gas, Paulo, para você aqui, Vila, outro vídeo de Paz, Peixe. O próximo número é 10, Red Cup, Bunny, Puffy, Golden. The pass will be 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, Posição número 9, 4065, está autorizado, reporte pronto para o táxi 4065. Chamarei táxi 4065. Qual é essa marca Rússia? Whisky Foxtrot Lima, pátio 5 da UTE, prossiga Whisky Foxtrot Lima. Tá 090 Aracaju pela Golf 7, com decolagem da pista 17 com curva esquerda, saída Conde. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.6 dúzia. Seu transponder 0272, Whisky Foxtrot Lima. Correto para táxi e decolagem, chame a torre em 118.6 dúzia, é o Whisky Foxtrot Lima. Confirmando a chamada para o Salo Salvador. Serra Juliette, Novembro, Yankee. Sátio 5, não recebi sua notificação, o senhor notificou para que horário? 18h30, aguarde estátio Lima, Papa Mike. Para o 98 do Quebec Serra, senhor, só para informar, então existe uma grande concentração de pássaros ali na grama do lado esquerdo da cabeceira 17, pelo Quebec Serra. Grato pela informação. Taxi via Índia, Alfa e na Delta, chame torre em 118.6 dúzia, gol no 649. Destaque, via Índia, Delta, na Delta, Índia, Alfa e Delta, na Delta, chama torre 118.6 dúzia. Afirmativo, seguirão aí a Jet que está taxiando para Taxi Delta. É o número 2 para decolagem, gol no 649. Sente, seguirá o Learjet, gol no 649. Afirmativo, o Learjet está saindo lá do pátio 3, direto lá para a interseção Delta, ok? Quando você ingressar na Alfa, o senhor terá o tráfego à vista. Sente, obrigado. Para o táxi, o azul 4065, 112 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternativa com 20. Sente, azul 4065, está autorizado a iniciar o táxi, seguirá a aeronave da Gol, ingresso na Juliette, Alfa e na Delta, chame torre 118.6 dúzia, o azul 4065. Lili Táxi, Juliette, Alfa Delta, seguindo o gol, está iniciando o táxi agora, quando espera vai chamar a torre 118.6 dúzia. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, 405. Confere, 6703, poderemos voar ao fim do chão. Guarde. Bravo. 663 Lima Bravo, maintain holding short, taxiway Delta. Pode falar de taxiway Delta, Lima Bravo. Ingresso no teto, Victor Romeo. Livre ingresso, eu posso livrar no pátio 5. Bravo, clear to line up and maintain runway 10. Line up and hold runway 10, Lima Bravo. 3835, solo aos 30, livre pela direita, chame solo 121 decimal 9. Direita 129, 323. Estão no 7 ou 5, viu, Victor Romeo? Alfa, ele vai estacionar, Charlie Romeo. Obrigado, bom trabalho. Lima Papa Mike, já coordenamos com a sala IS, funciona a dispersão de voo para Sierra Juliette November Yankee 500 pés, com decolagem da pista 17, saindo com curva à esquerda para o corredor forte, frequência do controle em 119.8, a torre em 118.6 dúzia. O transponder 0171 Lima Papa Mike. Certo. Está no pátio número 4, confere? Pátio 5 BTA, ciente. Aguarde para acionamento, chame a torre em 118 meia dúzia, o Lima Papa Mike. Paulo Tan, 3835 na Alfa. Com 3835, táxi Alfa Kilo, reporte para ingressar no Pátio 1. Alfa Kilo, reporte para o Pátio 1, 3835. Bravo Airborne at 3-2, call departure 119.8, have a good flight. Departure 19-8, good day. Good day. Visado descer na visão, 500 pés, altímetro 0-1, reporte visual com aeródromo, Mike Acudelta. Autorizado, 500, reporte visual, Mike Acudelta. Departure November 663, Lima Bravo. November 663 Lima Bravo, climb and maintain flight level 430, radar contact. Climb maintain flight level 430, 663 Lima Bravo. Mike Eco Delta, chame a torre, frequência 118.6 dúzia. 118.6 dúzia, obrigado, Delta. Torre Salvador, boa tarde, é o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, reporte Itapuã para a base pela direita para 17. Ok, tá 30 segundos do farol Itapuã. Autorizado, base pela direita, chame na final da 17, Mike Eco Delta. Ok, base pela direita, chame na final da 17, Mike Eco Delta. Ó, pra gente o 354. Ok, só um instantinho que eu já vou conversar com o centro. Já havia esquecido. Obrigado pelo lembrete. Ok, se conseguir vai ser ótimo, muito obrigado. Eu já estou com o centro na linha, só um instantinho. Gol no 649, autorizado decolar da pista 10, vento de 200 graus com 62 nós. Deu decolagem, gol no 649. Ingresse agora pela Kilo. Via parte 3, reporte para ingressar a parte 1, então 3835. Ok, Kilo esquerda, reporta para o parte 1, 3835. Correto, 4065 da Azul. Positivo. Autorizado o táxi, chame para ingressar na pista 17. Gente, eu mandará. Salvador, o Mike Eco Delta está girando base para a final, 1-7. Mike Eco Delta, autorizado pouso na pista 17, vento de 190 graus com meia dúzia nós. Yankee Delta, obrigado. O Gol no 649 decolou aos 35, chame o controle 119, decima 8. 198, Gol no 649. Tem aguarde para ingresso, 2835, mantenha a posição. Mantenha a posição, 2835. 2100 para 220. 649, vigilância, submantém nível 220. Para nível 220, Gol no 649. Quem aqui acusou o controle? Limite CTR Salvador, ingressão no FIA, frequência agora 12345 para coordenação, mais próximo Aracaju 1203. November 663, Lima Bravo, contact Recife Center, frequency 128.8. Contact 128.8, thank you, sir. Good day. Lima Papa Mike, autorizado a decolar da pista 17 pro Sul, decole com pro Sul e aguarde para o cruzamento do eixo da 1028. Gente, decolando com pro Sul, Lima Papa Mike. Azul 4065, autorizado a decolar da pista no zero, vento de 200 graus com 4 nós. Líder decolagem, cabeceiro na zero deslocada, Azul 4065. Correto. Sete mais pro Delta, considere seu solo aos 37. Fox Lima, autorizado o táxi, chame para ingressar na 17. Ciente, chame para ingresso na 17 o Whisky Fox Lima. Para Mike, ingresso no litoral, chame para cruzamento do eixo da 1028. Ciente, ingresso no litoral, repassar para cruzamento. Azul 4065 decolou aos 38, chame o controle 119.8. 19.8, Azul 4065. Autorizado para o ponto de espera da cabeceira 1-0, ingresse na Juliette, Alfa e Delta. Quando lá, chame torre 118, meia dúzia, botão 3155. Delta, autorizado, táxi, chame para ingressar na 17. 3155 confirmando, o voo foi autorizado somente pela Perusque 50, foi negado a Perusque 50, ok? Ok, sem problema, agradeço a sua atenção e colaboração, até 3155. Nada. 3835, após a passagem do tráfego da companhia, ingresse no pátio 1, prossiga até o portão de número 9, 3835. Pois o Airbus, ingresso no pátio 1, no porto 9, 3835. Correto. Então, boa tarde. Chame agora 119.8, decolou aos 38. Livrou o eixo da pista da 28, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, mantenha-se no litoral a 500 pés e aguarde transferência de comunicações. Gente, aguardando. Lima Papa Mike, chama agora o controle 119.8. Gente, amarra 119.8, Lima Papa Mike. Alfa Vitor Mike, mantenha a posição e aguarde para ingresso na 17. controle, Salvador, papapá, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, prossiga. Decolado, agora passando o buraquinho 510 para Serra Juliette, 9BR, que leva forte. Gente, reporte, limite CTR Salvador, Lima, Papa Mike. Gente, reportará. Whisky, Foxtrot Lima, autorizado decolar da pista 17. O vento é de 180 graus com meia dúzia de nós. A linha e mantém na pista 10. A linha mantém na 10, tá 3155. Whisky Foxtrot Lima, decolou de Salvador aos 41, chama o controle agora, 119, décima 8. 198, Whisky Fox Lima. Alfa Vitor Mike autorizado o ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto. Na perfil da Conde. Whisky Foxtrot Lima, vigilância, submantém a nível de voo 090. 090 na Conde, o Whisky Fox Lima. Alfa Delta mantém o ponto de espera da 17. Quebec Serra, descida visual, frequência 12345 para a coordenação. Controle Salvador, o gol no 807. 807, controle Salvador, chegada boa, FD se mantém a nível de voo 040. 040 no 807. Alfa Vitor Mike, autorizado a decolar da pista 17. O vento é de 190 graus com meia dúzia de nós. Delta Lima mantém na pista 17, Alfa Alfa Delta. TAM 3155 agora autorizado a decolar da pista 10, o vento é de 180 graus com 10 nós, 180 com 10. TAM 3155. Vitor Mike, decolou de Salvador aos 44, chame o controle em 119, decimal 8. O 430. 430, Alfa Vitor Mike. Alfa Vitor Mike, decolou de Salvador aos 44, chame 119, 8.